Ficheiro 60, página 490, capítulo 26. Fontainebleau. Dormi durante vários dias. Se era uma parte necessária do processo de recuperação física ou uma teimosa fuga da realidade, não sei. No entanto, acordava apenas para ingerir algum alimento com relutância, caindo em seguida numa modorra de esquecimento, como se o peso pequeno e morno da sopa no meu estômago fosse uma âncora que me puxava para as profundezas do sono. Alguns dias mais tarde acordei com o barulho de vozes insistentes junto ao meu ouvido e o toque de mãos erguendo-me da cama. Os braços que me seguravam eram fortes e masculinos, e por um instante senti-me flutuar de alegria. Então despertei por completo, lutando debilmente contra uma onda de tabaco e vinho barato, para me ver carregada por Hugo, o enorme lacaio de Louise de Latour. Ponha-me no chão, disse eu, debatendo-me frouxamente. Ele pareceu espantado com a repentina ressurreição de um morto e quase me deixou cair. Mas uma voz alta e autoritária fez ambos pararem. Claire, minha querida, não tenha medo, ma chère. Está tudo bem. Vou levá-la para Fontainebleau. Ar puro e boa comida é disso que você precisa. E repouso. Você precisa de repouso. Pisquei contra a claridade da luz como um recém-nascido. O rosto de Louise, redondo, rosado e ansioso, flutuava por perto, como um querubim numa nuvem. A Madre Hildegarde estava parada atrás dela, alta e severa como o anjo às portas do Éden, a ilusão celestial aumentada pelo facto de ambas estarem diante de uma janela de vitrais coloridos no vestíbulo do hospital. Sim, disse ela. A voz grave, tornando-a mais simples das palavras, mais enfática do que todo o gorjeio de Louise. Será bom para si. Au revoir, minha querida. E com isso fui levada pelas escadas do hospital e enfiada a contragosto na carruagem de Louise, sem forças nem vontade de protestar. Os solavancos da carruagem, sobre os buracos e valas, mantiveram-me acordada durante a viagem a Fontainebleau. Isso e a ininterrupta conversa de Louise, destinada a tranquilizar-me. De início fiz um esforço confuso para responder, mas logo percebi que ela não requeria respostas e, na verdade, falava mais facilmente sem elas. Após vários dias por baixo da abóbada fria e cinzenta do hospital, sentia-me como uma múmia que acabavam de desenrolar e retraí-me da agressão de tanta luz e cor. Para lidar com a situação, achei mais fácil recolher-me um pouco e deixar a enxurrada passar por mim, sem tentar distinguir os seus elementos. Essa estratégia funcionou até alcançarmos um pequeno bosque nas proximidades de Fontainebleau. Os troncos dos carvalhos eram escuros e grossos, com copas baixas e espraiadas que sombreavam o solo embaixo, com manchas claras e escuras em movimento, de modo que todo o bosque parecia tremeluzir ao vento. Eu admirava vagamente o efeito, quando notei que parte do que presumira serem troncos de árvores, na verdade, moviam-se, balançando devagar de um lado para o outro. Luíse! A minha exclamação e o aperto da minha mão no braço dela interromperam a sua tagarelice. Ela inclinou-se pesadamente sobre mim para ver para onde estava eu a olhar. Depois atirou-se para o lado da carruagem e enfiou a cabeça pela janela, gritando para o cocheiro. Deslizámos numa nuvem de poeira até pararmos por completo, bem em frente ao bosque. Havia três pessoas, dois homens e uma mulher. A voz, aguda e agitada, de Louise continuou, admoestando e questionando, pontuada pelas tentativas do cocheiro de explicar ou de pedir desculpas. Mas eu não prestei atenção. Apesar da oscilação e do leve esvoaçar das suas roupas, estavam muito quietos, mais inertes do que as árvores de onde pendiam. Os rostos estavam enegrecidos pela asfixia. Monsieur Forest não teria de maneira alguma aprovado, pensei, através da névoa do choque, uma execução eficaz, apesar de amadora. O vento mudou de direção e atingiu-nos um mau cheiro leve e gasoso. Louise soltou um gritinho, esganiçado, e bateu com força na borda da janela num frenesim de indignação. A carruagem recomeçou a andar com um solavanco que a arremessou para trás no assento. Merde! Disse ela, abanando enfaticamente o rosto afogueado. Que idiotice parar aqui! Que imprudência! O choque dessa visão é ruim para o bebé, tenho a certeza. E você, minha pobre querida, ah, meu Deus, Claire, coitada. Sinto muito, não quis fazê-la lembrar. Perdoa-me, que falta de tato. Felizmente, a sua agitação, diante da possibilidade de me ter transtornado, fê-la esquecer-se do seu próprio nervosismo à vista dos corpos. Mas era muito cansativo tentar conter as suas desculpas. Finalmente, por desespero, voltei ao assunto dos enforcados. Quem são? O desvio da conversa funcionou. Ela pestanejou e, lembrando-se do choque ao seu sistema, retirou um frasco de solução de amoníaco e inalou-o tão profundamente que espirrou em reflexo. Achim, huguenotes, conseguiu dizer, resfolegando e espirrando. Hereges protestantes, é o que diz o cocheiro. São enforcados ainda? Por alguma razão, eu achava que perseguições religiosas como aquelas eram uma relíquia do passado. Bem, comumente, não apenas por serem protestantes, embora isso já seja suficiente, respondeu Luíse, fungando. Limpou delicadamente o nariz com um lencinho bordado, examinou o resultado criticamente, depois reaplicou o lenço no nariz e assoou-o com um ronco gratificante. Ah, sim, está melhor. Enfiou o lenço de volta no bolso e recostou-se no banco com um suspiro. Agora estou refeita. Que choque! Se é preciso enforcá-los, tudo bem, mas têm de fazer isso em plena via pública, onde as senhoras ficam expostas a tal nojeira. Você sentiu o cheiro? Uf! Estas terras são do Conde Medard. Vou enviar-lhe uma carta bem malcriada a respeito disto. Vamos ver se não vou. Mas porquê é que enforcaram essas pessoas? Perguntei, interrompendo de modo brutal, que era a única maneira possível de manter uma conversa com Louise. Ah, bruxaria, provavelmente. Havia uma mulher, você viu. Quando há mulheres envolvidas, em geral trata-se de bruxaria. Se forem apenas homens, na maior parte das vezes é só por heresia e por pregação, para sublevar os ânimos. Mas as mulheres não pregam. Viu as terríveis roupas escuras que ela vestia? Que horror! É tão deprimente usar roupas escuras a toda a hora. Que tipo de religião faria os seus seguidores usar sempre roupas tão sem graça? Obviamente é obra do diabo. Qualquer um pode ver isso. Eles têm medo das mulheres. Isso é que é. Assim eles. Fechei os olhos. Recostei-me no assento. Esperava que não estivéssemos muito longe da casa de campo de Louise. Além do macaco, de que ela se recusava a separar, a casa de campo de Louise continha inúmeras outras decorações de gosto duvidoso. Em Paris, os gostos do seu marido e do seu pai tinham de ser consultados, e os aposentos da casa de lá eram, em consequência disso, sumptuosamente decorados, mas em tonalidades suaves. Mas Jules raramente vinha à casa de campo, sempre demasiado ocupado na cidade. E assim o gosto de Louise podia ter livre curso. Este é o meu brinquedo mais novo, não é um encanto? Arrulhou, passando a mão afetuosamente pela madeira escura e esculpida de uma casinha que se projetava estranhamente da parede, ao lado de um castiçal de bronze no formato de Eurídice. Parece um relógio de cuco, disse eu incrédula. Você já tinha visto um desses? Eu achava que não havia nenhum igual em Paris. Louise fez um ligeiro beicinho diante da ideia de que o seu brinquedo pudesse não ser único, mas iluminou-se quando girou os ponteiros do relógio para a hora seguinte. Deu uns passos atrás, radiante de orgulho, quando o minúsculo pássaro meteu a cabeça para fora e emitiu diversos trinados em sequência. Não é uma preciosidade? Tocou ao de leve na cabeça do pássaro, enquanto ele desaparecia de novo no seu esconderijo. Berta, a governanta daqui, comprou-o para mim. O irmão dela trouxe-o da Suíça. O que quer que se queira dizer da Suíça, eles são ótimos escultores de madeira, não é verdade? Quis responder não, mas, em vez disso, apenas murmurei algo que educadamente expressasse admiração. A mente de gafanhoto de Louise saltou agilmente para um novo tópico, talvez desencadeado por lembranças de criados suíços. Sabe, Claire, disse ela com um toque de reprovação, você realmente devia ir à missa na capela todas as manhãs. Porquê? Ela sacudiu a cabeça na direção do vão da porta, por onde uma das criadas passava com uma bandeja. Eu, particularmente, não ligo a mínima, mas os criados, as pessoas, são muito supersticiosas aqui no campo, sabe? E um dos lacaios da casa de Paris cometeu a asneira de contar à cozinheira tudo sobre aquela história tola de você ser la dame blanche. Eu disse-lhes que tudo isso é um disparate, é claro, e ameacei demitir qualquer um que apanhasse a espalhar tal boato. Mas, bem, seria melhor se você fosse à missa, ou ao menos rezasse em voz alta de vez em quando, de modo que a ouvissem. Descrente como eu era, achei que a missa diária na capela da casa seria ir um pouco longe demais. Mas, vagamente achando graça, concordei em fazer o possível por acalmar os temores dos criados. Em consequência, Luís e eu passámos a hora seguinte a ler salmos em voz alta, uma para a outra, e a recitar preces em uníssono, em voz bem alta. Eu não fazia a menor ideia do efeito que essa encenação poderia ter sobre os criados, mas pelo menos cansou-me o suficiente para subir ao meu quarto e dormir sem sonhar até à manhã seguinte. Sempre tivera dificuldade em dormir, provavelmente porque o meu estado, quando estava desperta, não era muito diferente de um sono nervoso e superficial. Ficava deitada, acordada à noite, fitando o teto de gesso branco com os seus ornamentos de frutos e flores. Erguia-se acima de mim como um vulto turvo e cinzento na escuridão, a personificação da depressão que tornava a minha mente nebulosa durante o dia. Quando realmente fechava os olhos à noite, sonhava. Não conseguia bloquear os sonhos com a névoa cinzenta. Eles vinham em cores vívidas para me atacar na escuridão. Assim, eu raramente dormia. Não recebi notícias de Jamie, nem sobre ele. Se era culpa ou ofensa que o impediu de me ir ver ao hospital, eu não sabia. Mas ele não fora lá, nem viera a Fontainebleau. Por esta altura, era provável que já tivesse partido para o Orvieto. Às vezes punha-me a imaginar quando ou se eu o veria outra vez e o que diríamos um ao outro se disséssemos alguma coisa. Entretanto, na maior parte do tempo, preferia não pensar nisso, deixando os dias virem e irem, um de cada vez, evitando pensamentos a respeito do futuro ou do passado, vivendo apenas o presente. Privado do seu ídolo, Fergus definhou. Eu via-o sempre da minha janela, sentado desconsoladamente sob um arbusto de espinheiro no jardim, abraçando os joelhos e olhando para a estrada que levava a Paris. Finalmente, reuni ânimo para ir lá fora falar com ele, arrastando-me pesadamente pelas escadas e pelo caminho do jardim. Não podes arranjar alguma coisa para fazer, Fergus? Perguntei-lhe. Certamente um dos cavaleiriços gostaria de uma ajuda extra ou algo assim. Sim, milady, concordou com desconfiança. Coçou distraidamente as nádegas. Observei o seu comportamento com profunda suspeita. Fergus, disse eu cruzando os braços, estás com piolhos. Ele recolheu a mão bruscamente, como se tivesse sido queimado. Ah, não, milady. Puxei-o, obrigando-o a ficar de pé. Cheirei delicadamente nos redores da sua figura e coloquei um dedo por dentro do colarinho, o suficiente para ver o anel de sujidade em volta do seu pescoço. Banho, disse eu sucintamente. Não! Com um puxão, ele desenvencilhou-se, mas eu agarrei-o pelo ombro. Fiquei surpreendida com a sua veemência. Embora não fosse mais chegado a um banho do que a média dos parisienses, que consideravam a perspectiva da imersão com uma repugnância próxima do horror, ainda assim não conseguia conciliar a criança, quase sempre obediente, que eu conhecia, à pequena fúria que de repente se contorcia e debatia sob a minha mão. Ouviu-se um barulho de tecido, rasgando-se, e ele libertou-se, arremessando-se entre os arbustos de amoras silvestres, como um coelho perseguido por uma doninha. Houve um restolhar de folhas e um arranhar de pedras e ele desapareceu por cima do muro, dirigindo-se para as construções externas nos fundos da propriedade.